Salvador, bom dia, 4950, estabilidade, estabilidade localizador. Azul 4958, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 119. Autorizado pouso, Azul 4958. Bom, 013, boa tarde, são 7 e meia, 2 horas e meia, cadê 1? Bono 093, autorizado táxi a Fátima, índia até o ponto de espera da pista 10, reporte pronto no ponto de espera, índia Gama 018. Fátima, índia, pode dar a ponto de espera 10, 1018, 013. Bono 963, ponto de espera da 10, pronto, vamos lá com a Bruna, que não é 10. Gente, 963, após passagem do tráfego que pousa, autorizado alinhar e manter esse lugar. Após o tráfego da Azul, ele mantém a lente. Passarei 2229, vem para o MED para interceptar a chegada para o MED 1 e repete para a descida. Ajuste no 08. Boa, MED para o MED, descida 2229. Passarei 2229, desça para o MED 2020. F0620229. Autorizado, China 6211, reporte táxi. Depois também táxi, 6211. Eu confirmo o vento Brasil 4950. Vento 110 graus, 099. Obrigado, 4950. Azul 4958, no solo aos 40, livre via Delta e chame solo 121-9. Livrou via Delta, solo 121-9, Azul 4958. Bono 963, autorizado decolagem, pista 10. Vento 110 graus, 09 lance. Ah, livre colagem da 10, ou 9. Ok, tá próximo. 093, observe uma laje do banho da companhia. Após autorizada, né, mantém pista 10. Tem mantendo 0 após o aeronave da companhia 093. 963. Decolada aos 42, com o controle Salvador 120, decimal 8. 963, bom dia, conta a tabela, decolagem, via saída São Bruno, subiu uma antena de voo 360. São Bruno 360, 1969, desça para 2000 pés, ajuste no 018, autorizado o final do procedimento de voo 68, sistema 0, reposta 2000. 2000, autorizado, IBS, confere para o final. Bom dia, nível solar, pode estar. 1093, autorizado decolagem, pistão 0, vento 120 graus, 089. 0003. 2002, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, antena 123, decimal 8. 093, bom dia, contato a banda decolagem, via saída Arvo 1, subiu uma antena de voo 360. Na frente, Adelma, Arvo 1, Mundo Selma. Passarei 2229, operação para o sequenciamento, curva esquerda para o 015, está limitado pela radial 280, que vem ao Salvador. Isso para 4.0. 15.75, limitado, radial 285, 10.4.000, passarei 2229. Para o curso do localizador, curva à direita, proa 060, reposta avisada, ajuste na 018, deixa para 2.000 pés. Autorizado final do procedimento em 1630, pista na 0. É só esse aqui, é direita 060, é isso? Ah sim, direita 060. Continua essa derivagem 220. Thank you. Bloco Sul. Bloco 1093. 1093, vou direto TG. Direto, vamos ver aqui. Posição para ver o coletor, por favor. TG. Ah, o TG, é isso? Vamos entrar. Ah, tá ok, beleza. Passaria 2229, edição para 1809. É 2180, 2229. Frequência 1 8 decimal 9 5 alternativa 23 decimal 8, bom voo. 23 bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Paraná 2-1-1, bom dia, contato com a décima, canjo 360, autorizado valida. Autorizado valida, sobe o 360-62-1-1. Solo Rio 5963. 2-2-9, chama isso aí, na frequência 1-8-9-5. 1-8-9-5. 1-0-9-3, chama isso aí, 3-5, frequência 1-2-2-8, alternativa 3-5-3. Ok, mano, é 1-2-2-8. 1-2-8-8. 2-2-8, obrigado. 10-9. Mike, é a Golf, mandei a posição e 9, Paulo 52, libere direito, chamo o Paulo Colador no 2-1, no sinal 9. Direito, 2-1, agora no sinal 9. Meu Mike Serra Golf, estamos aí decolar, pistão no 7, vai final 2-0 graus com 10 nós. Oi, Salvador, bom dia, Rio 5973, ponto de espera no 0, tá bom? Bom dia, Rio 5973, por exemplo, ali manter, pistão no 0. Ali mantém 1 no 0, 5973, aí. Afirmo, chama centro Recife, frequência 1-2-2-3-5, alternativa 1-2-3-8. Centro Recife, está presente 1-2-8-3-5, alternativa 1-2-3-8-6-2, bom nono, obrigado, muito mais feliz. Contato na DAC, Matheus 100, a saída MOMO, assim que possível chamar de PEIA. Deixa tá livre da restrição dos 3 mil? Está livre. Deus abraço até quando possível, o WhatsApp e o chamado de pouso tá pra 1106. 1106, copiagem, fala pra ideal pra eu deixar. Seria o WhatsApp. Pra WhatsApp. Gente, aguarde. Pode trazer o seu WhatsApp. Boa noite, WhatsApp, obrigado. Chico 973 do Corpo 58, chamando 08, obrigado. 08, grato, bom dia. Fazer Salvador, muito bom dia, o Rio 5973, decolado. Rio 5973, bom dia, contato radar, rodovia saída Fuca para o nível de voo 330. Saída Fuca, dia 330, Rio 5973. Modificada 1000, turma CLEA 1005. Chamando que já vou visão na rota. Tá, sim, irmão. Solo pro favor, segue com 90 de small work. Grata, retorno, chama o controle. Papá Romeo, hotel, valeu, Golf, bom dia, mais planinha, Flight 3, mais que todo controle. Bom dia, vamos ter na sua escuta, sobrevoa roubado, Golf. Pronto. Frequência 126.85, alternativa 25.45. está 3597, ponte espera 10, pronto. Alinhar e decolar, pista no zero, Delta Oceano, 129. Alinha e decola, pista no zero, bom dia, contato o Roberto, tudo mais pelo nível de voo 360, via sai da Arvo 1. 7360 via Arvo 135, fala 7, Roberto. Papai Romeu Mike, Serra Volto, Santa Sato, 42 milhas, Oeste de Salvador, para o serviço de informação em alerta, chama-se agressivo, frequência 028, decimal 8, alternativa 35, decimal 3. 5288353, obrigado, bom dia. Chamando 2029, da viagem. 2029. 1390, bom dia, contato radar, clima tem um nível de voo 190, saída com isso. check, I show you some post para o taxi. Eu vi para o Hotel Delta, autorizado para forma que tem um outro helicóptero na alta posição de 11 horas, 6 mil, mantendo 510, ao Rádio 54. Obrigado, João, eu vou fazer a separação do Vitor Hotel Delta. Eu tenho uma gosta sempre para o Vitor Hotel Delta. 755, dois map para interceptar a chegada. Bom dia, deixa eu ver, chegada norte para o nível de voo 060. Sete, cinco, três, oito, Mateus, 050, e só na velocidade que está mantendo. Deixa eu manter a velocidade de 250. Controle o azul 4234, passa o 1100 na FUCA. Azul 4234, bom dia, contato mandato, Matheus 350, via saída da FUCA. 350 via FUCA, 4234. Alfa Terra Romeo Golf 6, reporte visual para o local de pouso. Reporte para a Alfa Terra Romeo Golf. Via, saiu da Momo para o nível de voo 340. Via Momo 340, 9970. Quando possível, direto Momo. Exatamente, mas se você da saída, tem alguns traços de aproximação para o Salvador, você tem norte. Desceu, mas não desceu. Agir 4234, chame 735, frequência 26.85, alternativa 25.45. 25, 25, 45, azul 4234, bom dia. Paulo.